difícil, mas te faz aprender. Aumenta sua fé e te faz fortalecer e perceber que a vida tem valor, sim senhor. Aconteça o que aconteceu, sou mais Deus. Morou, escureceu, não esquenta, essa fase passa. Logo surge o sol, ardendo como brasa. Levanta e anda, acredite em você. O céu é o limite pra aquele que crê. Você vai ver, guerreiro que é guerreiro não pode retroceder. Inconstantemente a paz consigo ver. O caminho é um só, siga e não olhe pra trás. Porque fraqueja cair, e já não dá mais. Tanto faz, se você é pobre ou rico, as armas são as mesmas contra o inimigo. Hey, tio, confie no senhor. Sua vida custou caro, ele sangrou por amor. Por mim, por você, sem nem nos conhecer. E o que você tem feito pra agradecer? Eu sou grato sim, e louvo a Deus. Tem amor a sua vida, é só um aviso, entendeu? É meu juiz, não falha nas batalhas. Nessa guerra fria que parece não acaba. Sou, mas eu sou pique periférico. Faço apologia, meu ritmo poético. Vários por aí lutando pela vida. O sonho do melhor pra si, pra sua família. Não importa por onde nem como obter o sustento do alimento pra sobreviver. Acordar 4 da matina é normal. Itinerário centro barra funda terminal. A responsa vem de cedo, 15 anos de idade. Capacidade vem de berço, homem de coragem. O brilho do sol aumenta o sonho do irmão. Que o amanhã em Deus mudará a situação. Querer não é poder, tio, engano seu. Sou movido pela fé e o amor de Deus. Não bico o seu, cabreiragem pro meu lado não. Eu sou mais Deus, não preciso de ibope pra vencer. Se não tá ligado aqui se faz por merecer. De onde eu venho, proceder é o que consta. Meu mundo é real, não é de faz de conta. Só quem anda munido, montado nos artigos. Olhar indiferente só te somar inimigo. É de lei, rapaz, fica ligeiro. Tudo nessa vida é bom, mas passageiro. Vai, pode ir, mas sua vida é um sopro. Quantos manos bons tão no fundo do poço. Mas não leva mal, true, não é criticando. Cada um com seu, cada rumo com seu dono. Só vejo o escombro, tudo se acabando. Malandro que é malandro, hoje tá trampando. O sistema nos agride, dilui os nossos sonhos. Vai vendo ladrão, sou guerreiro, não reclamo. Cuida do que é seu, não bica o meu. Como eu já disse, nego, eu sou mais Deus. Tipo,